quer mais dormir sozinha da cozinha. Eu posso ouvir ela gritar sem parar. Ela quer me enlouquecer e pode ser que ela consiga no final, mas não faz mal, porque Isabel só quer me torturar. Ela sabe o que ela quer. Ela quer o mundo e quer sem demora. Ela sabe o que ela quer. Ela quer o mundo e ela quer. Isabel, eu quero ser como você, esquecer e só fazer o que eu quiser, sem sequer me preocupar por um segundo.